Jesús sofreu. Em meu lugar, outro amor igual não há, não há, não há. Ele morreu, mas me salvou. Porque me amou, carregou os meus pecados, mesmo assim não reclamou. Por amor, ele foi chicoteado, um alto preço ele pagou. Jesus, eu quero te dizer nesta canção, é do fundo do meu coração, o quanto eu te amo. Pois entregou a tua vida lá na cruz, por isso, Jesus, te amo, te amo. Mesmo assim não reclamou. Por amor, ele foi chicoteado, um alto preço ele pagou. Por amor, Jesus, eu quero te dizer nesta canção, é do fundo do meu coração, amo. Pois entregou a tua vida lá na cruz, por isso, Jesus, te amo, te amo. Jesus, eu quero te dizer nesta canção, é do fundo do meu coração, o quanto eu te amo.